está acionado 5526, vai acionar 5521. Transporte da 3304. Oxenor 6312 acionou 5521. Modo normal, o Oxenor 6312? Afirmativo, tá em modo charter. Agora sim, recebo o Oxenor 6312, já está agora sobre contato radar, 6 milhas este do VR de Salvador, subindo a nível de voo 350, saída Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, alguma possibilidade de coordenar direto Aracaju? Informação, Oxenor 6312? Se seria possível voar Aracaju com Oxenor 6312? Aguarde coordenação. Somente para informação, temos uma aeronave à sua frente fazendo a mesma saída no nível de voo 250. Ciente, 6312. Tá 3663, controle. Começou a chegar. Chame Recife, 1288, alternando no 33.25. Obrigado, bom domingo, 3663. Igualmente. Vitor Taxi, reporte para ingresso. Saída Gole Eval Ofito. Afirmativo, 380, pode ativar na proite Ofito. Aguarde coordenação com o Recife, o TAN 3304, está presente, está autorizado o Gole. Gente, Gole, TAN 3304. American 980, Salvador Approach. American 980, go ahead. Contact now, Recife Center, 126.85, if unable, 125.45. 126.85, American 980. Go along, American 980. Channel 6225, controle. 6225, escuta. 225, chame Recife, 126.85, alternando 125.45. Recife, 2685, 12545 ou 2445, confirma o final, hein? 1-2545, 125.45. Ciente, 2545, copiado, obrigado, bom dia. Realmente. Bom voo, Ivan. Opa, um abraço, bom voo. Não tá alinhando. Tô ciente, você tá aguardando a vida da aeronave, você colocou. Zero, copia. Autorizado Guarulhos, nível 240 via Golf 677, decola 10. Curva à direita na saída da El Leda, após Leda Ilhéus. O controle Salvador 1935, transponde 5540 Cotês. Prossiga. Tá acionado pronto para iniciação. Qual Fátia? 4-4 da vez, senhor. Táxi, reporte para espera, Sanguinha Bravo. Enquanto a arma espera, Sanguinha Bravo. Tripa autorizada, decolagem, vento 80 graus, 10 nós. Autorizada, decolagem, 5220 da Tripa. San 3163. 581, como recebe o solo agora? Ok, 581, Guarulhos autorizado, nível 240, via Golf 677, decolagem da 10, curva à direita, saída da El, Leda, faz Leda Ilhéus. A frequência do controle Salvador 1935, o transponder 5540, cotejo. Thank you. 5581 no Uno. Quando pronto, chame pro CIDEC acionamento no 09. Controle 1935, 5521. Mike é com Vitor, confirme PUB. PUB 4, senhor. 04, ingresso axé, controle 1935. Ingresso axé, controle 1935, até a próxima, até daqui a pouco. Prossiga, Vitor Bravo Zulu. Bom dia, Zulu no Pac 3. Setor de reboque da aeronave até o gate. Gate 06, confirma. 03, sim, se o Vitor Bravo Zulu autorizado a iniciar o reboque, me chamem na saída do passo 3. Parava a saída. Positivo, só confirme pessoas a bordo. Ciente Vitorinho de Juliette. Controle, o trip 5221 decolado. Por gentileza, é possível liberar da resistão de uma centena, 15 milhas? Afirmativo, trip 5221, não temos nenhuma aeronave aproximando do setor sul do aeródromo. Suba nível de voo 200, saída Goleval do ST. Goleval do ST liberado da restrição, trip 5221, lhe agradeço muito. Botão 3602. Desça para 2.000 pés, ajuste no 097, livre LS Pistola 0, Salvador, reporte estabilizado. Reporte estabilizado 2.000, 3.002. O TAM 3304, da presente foi autorizado pelo Luciano Recife, voa ao Fito. Whisky Uno, até confins, depois do Whisky 57, devido a essa rota, por isso que tem 2.400, passaram para vocês a boa comenta de teste. Eu vou verificar no sistema, mas aqui no plano do senhor seria Golf 677. Vou verificar e daqui a pouco eu retorno ao senhor. Tá bom, se for a Whisky-Uno, se não, se puder confirmar pra gente que é Whisky-Uno, puder conferir depois de entrar até a posta. Sim, só o esquerdo axé até o farol da Barra, centro histórico, sobrevoo no Iguatemi e retorna para Salvador, senhor. Gente, então de abraço autorizado axé, centro histórico 500 pés, reporte para o cruzamento do centro histórico para o Iguatemi. Repassará no centro histórico até Iguatemi, então de abraço. Estação no 40, 3304. 3304, aguarde transferência com o centro Recife, foi copiado que o senhor está autorizado a seguir da presente para o Diofito? Negativo. Conseguida presente para o Diofito, TAM 3304. 3304, cara. 6312, controle. Prossiga. Chame Recife, 12685, alternando 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, um ótimo domingo. Igualmente. Frequência do controle 11935 e o transponder 5530, cotejo. Conosco na decolagem, o novo pé segue direto Manati? Direto Manati, eu chamei antes do Índia Tango. Ah, então foi entrecortada a transmissão do senhor? Confirme somente seu chamado de pouso para a plataforma Manati. É os 49, cara. Cliente, reporte 20 milhas Salvador, o Mike é com o Vitor. Reportará 20 milhas Salvador, Mike é com o Vitor, até daqui a pouco. 3304, controle. Prossiga. Chama Recife, 1288, alternando no 33.25. Chama lá, obrigado, bom dia. Está 3602, estabilizado, final. 3602, completo final, torre 98, decimal 62, um bom pouso. Obrigado, daqui a pouco. Controle Salvador, é o Papa Romeu Índia, Nova Beralta, no corredor da Aracruz, para regressa na proa de Paripe, a 1.500 pés. Índia, Nova Beralta, 1.500 pés, ajuste 1.017, confirme pessoas a bordo. Dois a bordo, 1.017. Está ciente do tráfego do Vitor Índia Juliette? Afirmativo, coordenamos a Lisa, ele falou que vai passar aqui pela minha direita, a performance dele é mais rápida, então ele falou que vai passar um pouco à direita, que era para eu informar a senhora. Gente, o Índio November Alpha, o senhor segue Paripe? Afirmativo, segue Paripe, November Alpha. Vitor Índio Juliette, controle. Escuta. Apresente segue rotatória para ultrapassar o tráfego do Índio November Alpha, no 1510, ajuste 1097. 1097, seguindo rotatória, Vitor Índio Juliette. Presença CHZ. Salvador, tá 3, 163 para pushback. Lu 07, autorizado, chame táxi. Chamar táxi, tá 3, 163. Salvador, eu vou Vitor Bravo Zulu. Vitor Bravo Zulu, Vitor Bravo Zulu, autorizado para seguir até o gate 3. Até o gate 3, Bravo Zulu. Salvador, muito bom dia, 95-06, ciente da Lima, cruza 210. 95-06, bom dia. Acione identificação, autorizada a chegada Mari, descendo a nível de voo 050. 050 na Mari, 9506. Uma chance de vá na planta de TAP? Afirmativo, está autorizado TAP, 9506, segue como número 1 na aproximação. Muito obrigado, como número 1, TAP para o 50, o 9506. Aos 32, direito 219. 219, hein? Fox Eco Lima, autorizado. Ingresso e decolagem da pista 17, vento 200 graus, 10 nós. Solo volta 3602, de novo. São 3602, bom dia, taxi via Alfa, reporta Antônio da Juliette. Alfa, reporta Antônio da Juliette, é verdade. Código 90 era Alfa. Índia Julieta, visual 417. Ser Índia Julieta, ciente, aguarde para transferência de comunicações. Fox Eco Lima, decolada 35, 1935. 1935, confirma? Sim, 1935. Muito grato, bom trabalho, Fox Eco Lima. Salvador, muito bom dia, Papa Romeo, Fox Eco Lima, Versura Gole. Fox Eco Lima, contato radar na decolagem, subnível de voo na 00, saída Gole, Eval DCT. Tem condições de cumprir a altitude, a correção, a restrição de altitude máxima da carta? Aguarde. Taxi F58, Uno, Uno. Chame torre 98 decimal 6. 226. Fox Eco Lima, controle. Controle, Fox Eco Lima. Confirme sua... a proidal para o destino. 175 a bordo, 420 de autonomia, alternando Campinas para início táxi. Mano, 135 POB? 175. 175, ciente, táxi autorizado, Juliette Alfa até o ponto de espera quando chama a torre no 86, 3163. Juliette Alfa, ponto de espera 186, obrigado. Chan 3602 irá observar o rebote da companhia e após o mesmo ingressa a Juliette para o 07. Ingressa a posição tremenda. Solo, confirmando com o Web, 589, ele foi. Livre no 09, chame táxi. Vamos lá. O senhor está restrito, subida restrita a nível de voo 040 da presente voando pro direto do destino, o Fox Eco Lima. Ok, mantém o 040 voando na Pro de Montes Claros, Fox Eco Lima. Oceaner 6311, Guarulhos 360, copia? Pronto, copia. Oceaner 6311. Autorizado Guarulhos 360, via para o ISC 50, decola 10, a curva é à direita, saída da Euleda, após Leda Bidev. Controle Salvador 11935 e o transponder 5543, cotejo. Que se for possível, é backtrack para a parte top. Leda, a DVD. Controle 10935, 5543, o transponder. Por gentileza, poderia confirmar, devido pelo horário, estaria possível o notar para Upper Zulu 14, depois Upper Whisky 58? Pelo notão, o senhor pode prosseguir, sim, via Upper Zulu 14. Possibilidade de coordenar para a gente voar a partir de Leda, posição Crate, Upper Zulu 14 e depois Upper Whisky 58? Para isso, o senhor tem que realizar um CHZ, ok? Sim, obrigado. Torre 18, decimal 6. 1-9-6-6, gente, então, um grande abraço autorizado, manter o setor zoológico 500 pés. Reporte para Iguatemi, temos uma aeronave para aproximar pista 1-0 de Salvador. Um grande abraço ao cliente para a aeronave. Então, bom dia, 3163, pronto, próximo ponto de pé. Bom dia, 9505, posição 04, gente da Lima, apresentação de tráfego, Congonhas, 360. Black Track autorizado, já o Torre, 3163. 3163, ingresso e decolagem, 200 graus 10 nós. Entendeu? Ingressa e decola, 3163, capitão 08 Salvador. Informa que a transmissão está muito baixa e muito chata. Um Airbus 319. Paciente, tem o mesmo notificado, Fox Eco Lima. Posição lenda, Bossa Gás, via Upper Whisky 58. Decola 10 com curva direita, controle 119, decimal 35, transponder 5555. 9505. Correto, TAN 9505, quando pronto. Só me possível que acionamento no 04. Não, não. 9505. Paulo Salvador, FTEC 58, no ano para o táxi, 138 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Galeão. Uno 38 no POB, tem seu táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera quando chama a torre 1986. Juliette Alfa, ponto de espera 1986, bom dia. Bom dia. Foi 3 minutos em caso de falha, o senhor resume na Prodestina, Fox da Colima. 290, foi 3 minutos caso falha, vou na Prodestina, Fox da Colima. Controle. Chega. Curve à direita pro, agora pro 085. Direita 085. Qual é o limite? O limite 2 minutos nessa proa. 2 minutos. Número 9506, controle. Prossiga. Para o localizador, esquerda 060. Esquerda 060, localizador, 9506. Descendo a 2000 pés, ajuste no 097, livre LS, reporte estabilizado. Reportará, 9506. Somente para informação de tráfego, temos um helicóptero a 500 pés próximo ao marcador externo, não interferirá na sua aproximação. Obrigado. 24 na frente. Controle, Tamília Bravo, está na vertical do centro de convenções, vai manter a via litoral. Ciente, segue no regresso Salvador, Tamília Bravo. No regresso para o 44. Ciente, reporte através de Pituaçu, Tamília Bravo. Com Pituaçu, chamará Bravo. Fox Eco Lima, controle. Controle, Fox Eco Lima. Vai manter mais 2 minutos na proa 290, após reassumindo na proa do destino. Mais 2 na 290, após o proa do destino, Fox Eco Lima. Controle Salvador, bom dia, TAN 3163, saída da EL. TAN 3163, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, saída da EL Leda Sagaz. 360 na da EL Leda, TAN 3163. 360 autorizado via Upzulu 16 até Belo Horizonte após Brive e Pira. Decolando a 10 com curva direita, na saída da EL, transição Leda, após bridge, o controle 1935 e o transponder 5553, para 3733. Correto, 3733, quando pronto, somente para o CBEC acionamento no 111. Chamará, para 3733. Solo, 9505. O Índia Bravo mantém Itapuã, ajuste 1017. 1017 para manter Itapuã, então Índia Bravo. Pela... Daí eu leio da Sagaz, eu conheço 58, confere? Confiro. Tá já então, tá pronto para chover aqui o acionamento, posição 04. Autorizado, chame táxi. Chama lá. Colima da presente está autorizado a reaproar o destino. Está pro destino, foco da Colima. Controle. 6-4, prossiga controle. 5-2-2-1. Também Recife no 288, alternando na 33, decimal 25. 288, 3325, trip 5-2-2-1. Tô em diagrama. Prossiga. Autoriza cruzamento para o Pátio 4? Negativo. Mantenha-se Itapuã devido a tráfego LS, aguardar instruções, ajuste 1017. Aguardando Itapuã, família Bravo. Falou, chame a 3 no 1, puxa acionamento no 01. 01 autorizado, confirmando, o Oceaner 6131, aguarde para o pushback no 01, após o representante liberar o setor, temos a autorizar. Afirmativo, na sua escolha. São 3733, é o solo? São 3733, não chega? Ok, verificamos aqui no sistema que foi realizada uma CHZ para o senhor prosseguir via OperoISC 58, o senhor confirma? Confirmo. Ok, então vamos modificar. A rota do senhor agora será via OperoISC 58 e a saída será da Euleda, após Leda Sagaz, decolando da 10 com curva direita. Ok, decola da 10 com curva direita, saída da El, transição Leda, após Sagaz, via OperoISC 58, da 3733. Ok, sente afirmativo, 3733, ainda aguardando para o posto de acionamento no 11. Ok, obrigado. Bom, bom dia. Web 5811, contato radar no decolagem, subnível de voo 240, saída da El Leda e Léo. El Leda e Léo, 240, Web 5811. Emeral, paciente, frequência livre. Então, Índia Bravo, tem condição de passar a retaguarda do Airbus na final e prosseguir para o Pátio 4, base pela gerência? Positivo, tá visual com mesmo, se autorizado, já inicia já. Autorizado, cruzamento da final da 10, a retaguarda do tráfego, atenta a esteira, reporte pronto para gerar base. Pronto para gerar base, se autorizado, vai direto para o Pátio, sem interferir na 17. Gente, reporte na final para o Pátio. Olá, vamos dobrar o centro. Salve Salvador, TAN 9505 para o táxi, POB de 150, autonomia de 4 horas e 12 minutos, São Fernando Galeão. Fernando? Galeão. Gente, autorizado seu táxi via Engenho Alfa até o ponto de espera 10, quando chama a torre, 1186, TAN 9505. Ponte espera 118.6. Confirme só o táxi aí pra você. Então vai prosseguir via Índia e Alfa. Índia e Alfa, correto. 3. Então 9505. Mas ainda tem disponível ou não? Não, negativo, ainda não. Agora não, mas se quiser só dá uma ligadinha lá que o pessoal geralmente tem. Gente, grato. É, assim que tiver um solo, por gentileza, passa o telefone aqui pra gente. Ok, ok. Sem problema. Grato. Pode coordenar a pra cá, pro Tata 3162, por gentileza? Aguardo. O Tata 3733, gate 11. De 1-1 autorizado, TAN 3733, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamará quando pronto para o táxi, TAN 3733.